Alô, chapéu de palha! Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima! 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar! Seja bem-vindo ao mundo mágico. Alô, Emerson, prepara! Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem. O homem, a música e a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. Vamos começar, chapéu de palha! Abraço para meus patrocinadores oficiais. Você pediu e ele está de volta para fazer uma grande festa para a galera. DJ Yuri Taboca. Parceiros, Loja Califórnia Brasil, Moda.com, Equipe Audiomania Inovação, Top Academia, Help Celular, Comitiva Total Flex 3.2. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. A galera do Corinthians, joga pra cima, joga pra cima. Tem alguém do Flamengo hoje aqui? Tem. Só quem do Flamengo joga o bracinho pra cima, só quem do Flamengo joga o bracinho pra cima. Só mulher que tá solteira dá um grito. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. 5, 4, 3, 2, 1, libera! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia, arreia, whisky. Joga pra cima! Arreia, bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, pressão, vai! É os canalhas do comércio novamente, todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam louca e dão presente, toda envolvente. Pra chapéu de palha, portão! Eu sei que você deve tá imaginando. Esses moleque, pessoal, devem tá roubando. Esquece isso, não faz parte dos meus planos. Olha os meus planos, pode chegar junto com os meus amanhã. Me doida! Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer nem mais. Isso é ao vivo gravando, Emerson! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Não faz isso não, vai! Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Pra você, yeah. Se não é pra nós dois e nem tem Desce no batidão, vai. Desce no batidão, vai. Desce no batidão, vai. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas gostam. Só quem sabe fazer a boquinha. E se o crocodilo dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Imagina então, você dentro do meu carro. Dá-lhe DJ Yuri. Crocodilo no comando. Uhul. O animal toca tudo do pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá malho o beat, tá o patrese. É o crocodilo em ação. Vai. É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, com todo o escurinho no banco do meu carro. Alô, Alessandro! Alô, Alessandro! Sim, no pontinho, no pontinho, no pontinho, no pontinho. É no pontinho, no pontinho, no pontinho. Se é pra falar de humildade, vou falar desse carinha. É considerado pelos irmãos e amado pelo povo paraense. De quem eu tô falando? É o maestro DJ Yuri Taboca. O laço agora está com você, meu DJ. Laça e puxa. Segura, DJ Yuri. Dá-lhe, maestro das aparelhagens. Segura. Vai no passinho, vai. Vai no passinho, vai. Vai no passinho. Vai no passinho. Vai no passinho. Vai no passinho, no passinho, no passinho. Arrepia, Emerson. Ué. É o Pop Life. Pra cima, você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Menina, vai! Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai! Vai. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca. E a Luísa vai chegando que vai é. De malandra, ela vai se apaixonar. Vai. Mas que o tempo passe, eu não consigo entender esse sentimento que eu... E essa música é do meu parceiro, DJ Andrei. Parceiro ali, galera do Andrei, salte lá de Belém. Meus primos, segura aí, Andrei, tá no CD, garoto. É um amor tão grande que não consigo explicar. Andrei e Aline, razões da minha vida. Só quero dizer que amo vocês. No batidão, vai! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. O som do Anderson. Três dias, batidão. O DJ vai que tem problema. Gira! Só vem me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do seu... E agora? Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida e se continua assim, eu sei que não vou ter. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. no chapéu de palha e Porto de Mojo, maestro. Dale! Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Sempre tem a primeira que faz gostoso e tu não esquece. Diz aí! É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons. E nessa hora, vai! E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons. Você sabe. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Onde? Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Fazer o quê? Vou tirar o pé dessa relação. Prefere. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Tira não. Essa relação. Bili Brasil. Ser romântico às vezes ajuda. Meu parceiro Hackney na área, bora Hackney. Eu te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Tá pensando em... Marcelo Souza, também, Odoninha, valeu! Se ilude. Ah, menina! Eu só quero uma noite de amor. Hacker! Com mais outra, só mais uma que passou. Só quem tá solteiro! Mas foi só a porta fechar, tá mudando minha cabeça. E ela é do pastel do Cristiano, valeu, brinquedinho! A nova marcenaria de Porto Demais! Em frente ao comércio, tripa! Valeu! Não ficar de vela. Os quatro bens de dor de amor, eu vou ser uma Ariela. Eu vou ser uma Ariela. Girando tudo! DJ Yuri. É o maestro DJ Yuri Taboca. Cristiano, lá do Parcel, César Marcantes. Alô, Maninho. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade. Cheia de vontade. De me dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de... Tá nessa? Égua. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Sai não, fica aqui. Quando sai, eu fico aqui. Faz bem demais. Vai! E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. batida, olha a batida. Dança, balança e dança e vai. Dança, balança e dança e vai. Dança, balança e dança e vai. Dança, balança e dança e vai. Dança. Bora dar o giro, Cristiano do Pastel. Vai! Selinho na boca, la la la la la. Intimidade doida, la la la la la. Selinho na boca, la la la la la. Não posso ficar sem. Pobre coração. Batido que é nosso do Pará. De joelho te peço, chamo por seu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá. E agora? Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas há tempo pra tudo. Alô, Jean-Pierre! Depois que a chuva cai, lá de Altamira, maninho! Brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Ao tempo, veja no mar um pescador. Tão só, não desistiu. Esperou. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Segura, segura. Segura. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Segura a mão, segura a mão, segura a mão. Linda, linda. Abraço que muito carinho, galera, por isso habilitar. Valeu pelo apoio. Janela do Araçã. Barbosa, alô, Maria! Tu tá o que diz? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. O suado teu corpo me deixa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz. E batida! No teu sorriso. Cheira loura do paca dela. Você sabe que eu preciso, então fica comigo. Preciso amar você. Toda saudade me consome, grita o seu nome. Toda saudade me consome. Bora, Flaçô! Alô, Longe e Lourinho! Consome, grita o seu nome. Toda saudade me consome. Pedrone! Esporte Academia, Estúdio HC, Produções, Ponte da Batata Frita e Pastel do Cristiano, os patrocinadores oficial, realização Emerson Nunes e Bolão do Chapéu de Palha. É pressão, é pressão, é pressão. Tarde tem Brasil Novo Altamira pra mim, bota por lá. Eita, Pérola Negra! Semana que vem, para lá, beba, semana lá. Alô, Macapá, tá chegando por lá. Segura, vai! Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Prepara aí! Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira, vou botar a madeira. lacinho e gira o lacinho, o lacinho, o lacinho, o lacinho, garota. DJ Yuri, bota açaí e pimenta. Ai, tá tendo, hein? Lembra aí, lembra. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Deixa aí. Tu lembra? Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Quem tá tocando? DJ Yuri. No tell me goodbye. Já tá tocando, detonando. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, galera de Porto de Mois. Alô, Cristiano, parceiro. Abraço, meu amigo, em segurança, valeu. Quando mente não quer ser. Pirra. Uhul. Aqui. E esse baby? Meu bem, eu te avisei. Ao vivasse em Porto de Março, o maestro das aparelhazes. Chapéu de palha. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? E deixa aí, vai. O problema é seu, é se apaixonado por mim. Marcante, o UAU das Marcantes. É por cima, as carimbas, chapéu de palha. Já já o funk pra galera, ok? Protect you, I'll hide you. É ouro negro, né? O MC gosta. Spy. I'll hide you. E o som das marcantes. If you were in my heart, I'd surely not break you. E das marcantes, forte demais. And my love would take you. I'll keep you in safety. Tirando o maestro! E eu te direi, com a força do meu coração. Cecília, bora chame, bora Pai Jordã. Pedrone! Ali tá bom! Sidney, tu lembra dessa? E o som das marcantes. DJ Yuri, o maestro das aparelhagens. Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Só quero dançar, venha sentir calor. Essa vai pro Cristiano da Pastelaria. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Só a mulher que tá solteira, joga o bracinho pra cima. Joga o bumbum pra cima, jogando pra cima. Uma no cu da outra. Yuri arrebentando. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entrega, não. Não se entregar. Arrepia, mané, vai. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Bora, Montico! O vídeo esparte a canadeia. Rasguei o você. Aqui. Me deixou em segredo. Pirra! Você já é. Pra me ensinar o que é o amor. Eu tô na tua. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. DJ Yuri Taboca. Parceiro Evinho, já na área, já do comando. E essa daqui marcou em ponto de baixo, né? Nós foi sentir. Eu vou me endoidar. Vou ficar maluco. com a gente. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Alô, Cid Cigarro, Bete Variedades, é nóis. Alô, Bujaru! Minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. O maestro está de volta. Alô, professor Esquerrenha, curtindo na nossa linha. Entregava, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Sem você, vou me explicar. Amor, melhor deixar pra lá. Parceiro, professor, Márcio Neves, essa galera da prefeitura hoje em peso, valeu do Cari. Nossa paixão do nada. Emerson Moniz. Linda de morrer. Cara do áudio. Até ponto de fadas. Piranha. Ai, essa paixão. Sumiu. Do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Eu nem toco por nada. Meu anjo sem asas. E assim, essa é uma tremenda. Banda 007. Treme que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme. Dá-lhe a chicotada do animal, chicotada do animal, vai. Que negócio é esse, meu filho? DJ. Ali tá bom! Como é que é? Cada chicotada vai meu búfalo. Cada chicotada animal. Cada chicotada vai meu búfalo. Bora, Tenisson! Cada chicotada animal. Nossa! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Bora doidar, bora doidar, bora doidar, bora doidar, bora doidar. Cena fácil, mas também valeu! Carretel e o treme com zigue-zague! É o carretel com o treme com zigue-zague! É o novo búfalo chegando e dominando! É o novo búfalo! Abraço muito querido, parceiro J. Mills! Show! Latinho do Pan, Leandro, Califórnia, Brasil! Agora, estamos aqui, Porto de Voz! Segura aí, maninho! Treme no zigue-zague! Treme no zigue-zague! Treme no zigue-zague! Treme no zigue-zague! Treme no zigue-zague! Treme no zigue-zague! Que negócio é esse, meu filho? Brasil! Eu quero curtir DJ Elis e Juninho, vamos ensinar? Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme. Bora, Sayara, abraço com muito carinho pra você. Sayara tá na área. E rale, shake. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Nossa, é o Jump, mano. Bora, vai, Jordão, Pedrone. Veste, Cia. Imaginei uma festa no estado do Pará. Com muita gente bonita, aparelhagem vai tocar. Com um passinho interessante, cheguei a me impressionar. A galera agitando com o tal de tchá-tchá-tchá. Um gatão alucinante e o DJ é como rei. Tchá-tchá-tchá, a galera virou logo tchá-tchá-rei. Um gatão alucinante isso que diz na música. Gente, valeu pelo carinho, valeu o chapéu de palha, valeu Porto de Mães, valeu os patrocinadores Mundinho do Raio de Luz, valeu Auto Mecânica do Adonias, valeu Viva Esporte Academia, valeu Estúdio HC Produções, valeu Ponte da Batata Frita, valeu Pastel do Cristiano, valeu Emerson Bonito, vou tocar minha saideira, garoto, valeu Porto de Mães, até a próxima. Seu amor me pegou, cê bateu. Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui aluno, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos cola. Isso pra galera que vai continuar a festa com o Ed dos teclados, ok? Eu tô encerrando por aqui, vou encher a cara. Já já partiu, Altamira. Esquece não, pra galera que vai pra Altamira, vou estar nas portas por lá, hein? Bora lá. Fui amada com você, seu amor. Tá tudo confirmado, veste só do outro ano. Yuri Tabaganara. Olha aí quem tá aí. E aí, Marcelo Brasil. A festa ainda vai continuar, ok? Mas foi de primeira, me vi em defesa. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Ei, me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, olha, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com você. Ei, ah, ah.